Ameaças, mortes contra os discípulos do Senhor. Respirando fundo, Saulo era o terror, pedindo cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de encontrar muitos escolhidos, sejam homens, sejam mulheres aí, todos com fé. O que importa é todos presos em Jerusalém. O diabo bate palma através dessas vidas que não conhece a Deus. Então se envolve e siga. Só que aí, meu irmão, veio a luz do alto, algo sobrenatural, convertido, salvo. E ele disse: quem é Senhor? E o Senhor lhe respondeu: sou eu, Jesus. Que tu persegues, o dia que tu persegues. Agora levanta, anda, homem, vê se mexe. Alguns homens pararam, espantados, ouvindo a voz do alto céus, indignados. Saulo abriu os olhos e não via coisa alguma. Há 3 dias sem ver, sem comer, só testemunha. Só que Damasco era grande e existia vidas, escolhido de Deus, chamado Ananias. Vai de encontro a este homem, faço enxergar. Diga a ele, filho, que eu vou lhe batizar imediatamente. Encarilhe os olhos como escamas. Deus forte, Deus vivo, com a extrema unção acende a chama. É grande o amor de Jesus, que nos transforma quando ele nos dá a luz. É grande o amor de Jesus, que nos transforma quando ele nos dá a luz. Aí, em Damasco ele pregava ousadamente: ser convertido é, não vai ser diferente. Estudando a palavra de Deus, seguindo os mandamentos, os estatutos varão, obedecendo ou crendo. Jesus Cristo encheu-lhe do Espírito Santo. Vários homens no apetite, mas Deus guiando. Transformação de Saulo a Paulo, ele quis assim. Escolhido de Deus para o homem ser feliz. Apóstolo Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. Apóstolo Paulo se fez de louco para ganhar os loucos. Homem temente a luz, louco de Jesus. Em seu discurso ele falava da grandeza de Deus. Foi preso e humilhado, mas Deus nele cresceu. Muitas multidões ouvia ele falar que Jesus Cristo, nosso Deus, ia nos livrar de todo pecado e de toda maldição que Satanás colocou no tempo de Adão. Disse mas que nós temos que acreditar na transformação que vem da pedra de Meribá. Correu com Jesus, buscou a paz. Temos que ser assim para nos salvar. E se você não acredita nessa solução, então, meu caro irmão, tire o quê? Tire anátema do seu coração. É grande o amor de Jesus, de Jesus, que nos transforma quando ele nos dá a luz. É grande o amor de Jesus, que nos transforma quando ele nos dá a luz. De mão dada, irmão, vem. Homem aqui tem. Ser povo do bem, você sabe muito bem quem é quem. Não seja um zé ninguém e nem pare no tempo, amigo. Se arrependa dos seus caminhos e Deus será contigo. Lembre-se daquilo que ele escreveu no livro, que para ter a vida eterna tem que ser um servo assíduo e trilhe no caminho, na verdade, na vida. E acredite, medite no convite que traz a Bíblia, e viva o melhor sem dó, que assim que vai melhorar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Então venha comigo, que pra sentir tem que estar aberto pra ganhar o que ele quer te dar. Então tá, entendeu? Sei, a minha parte eu fiz, expliquei. Agora é como você e o rei. Sou mais um rapper, Kleber, grupo ao cubo. Na moral, junto com o extremo, são meus irmãos. Batalha, família real. É grande o amor de Jesus, que nos transforma. Amarelo ou branco, é sempre uma honra. Como é honra dizer: eu creio em Deus e creio em quem não crê. Porque todos, venham de onde vierem, de raças indígenas, africanas, europeias, asiáticas. Somos todos um só coração, sob a pele de muitas cores. Somos todos humanos, irmãos e irmãs, com o mesmo sangue vermelho que corre nas veias do Filho de Deus. Alfa e Ômega, ao cubo, Hobby, extrema unção. É desse jeito, irmão. Aí, pregando a conversão. Pregando a conversão. É grande. Seu coração de extrema unção, extrema unção. É grande o amor de Jesus que nos transforma, que nos dá a luz. Extrema unção é grande, extrema unção de Jesus que nos transforma. Seu coração de extrema unção.